1:06, sala de redação nesta terça-feira no ar, e lembrando que o Sala está completando 50 anos este ano, e nós queremos ouvir qual é a sua principal história que você tem com o Sala. Os melhores relatos entrarão em uma série especial sobre aniversário deste tradicional programa do rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então mande a sua história sobre o Sala de Redação para o WhatsApp da Rádio Gaúcha, 51 prefixo 99699-5218. Tá legal? Esperamos a sua comunicação. Gimo, sonhar da química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESE Fiat, Fiat IESE em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Guerrinha, tem goleada hoje à noite, Guerrinha? Pedro, eu não sei se tem goleada, mas eu acho que tem vitória, né? Porque o Inter é muito melhor do que o seu adversário, o Táchira, né? A gente já viu isso aqui. Ah, mas o Táchira precisa ganhar para continuar vivo. Então, morre hoje, né? Se precisa ganhar para continuar vivo, hoje acaba tudo. O Inter é muito melhor, o Inter vai ganhar. Não sei se tem goleada, porque na cabeça dos jogadores também tem o seguinte, Pedro. Faz 2-0 e tu começa a te lembrar, domingo tem Grenal. E aí, né? Toca aqui, toca ali. E o adversário não impõe isso tudo. Então eu acho que vai ser isso, vai ser uma vitória, porque é bem melhor, é superior, a gente já viu a diferença de time. Mas eu não chego ao ponto de achar que tem goleada. Tem que ganhar e convencer, como fez contra o Juventude, especialmente no segundo tempo. Então tá, e tu, Potter, o que tu tá achando? Ah, Pedro, sim, um acréscimo a cada partida do Inter, né, do Miguel Ramírez, né? Alguma coisa começa, a gente começa a ver coisas se encaixarem, ideias aparecerem, né? Algumas peças começaram a crescer novamente, foi um bom teste contra o Juventude. A gente estava até aqui tentando selecionar quais são os grandes testes, né, para times do futebol brasileiro. A gente não chegou em 10 clubes para uma temporada, então são poucos os grandes testes, né? Aliás, essa é a arapuca que a gente cai no Brasileirão, né, Pedro? Porque a gente fica pensando em ganhar desses 9, 10 clubes, né? E esquece que ganhando dos outros todos, tu vai lutar por alguma coisa grande lá na frente, né? Vai trocar pontos com os grandes. Verdade. Mas voltando para hoje, Pedro, é continuar vendo o acréscimo, porque num adversário como o Táchira, que é menor, se continuar crescendo, ganha a partida, né? Vai criar chances de gol, não tem altitude, o gramado não é ruim como o de Bento Gonçalves. Então acho que é isso que precisa, se continuar crescendo para a vitória vir hoje de uma maneira um pouco mais tranquila e o Inter se isolar completamente, não ter perigo, né? Mas eu vi uma informação de que o gramado não é bom, que isso pode ser a principal dificuldade do Inter. Ele não é bom, Pedro, mas ele não é péssimo como o de Bento Gonçalves. Né? Tá bem longe, sim, de ser do padrão Beira-Rio Arena, bem léguas de distância, mas também não é aquela coisa horrorosa onde a bola não consegue nem girar, né? Opa, de Bento Gonçalves, eu entrevistei ontem, depois do Sala, já tinha agendado com ele o Juan Tolisano, que é o técnico do Táchira. Uma conversa muito agradável, um papo muito agradável. O Tolisano, que é jornalista formado, diplomado, era comentarista de rádio em São Cristóvão. Significa dizer que tu pode ser treinador daqui a uns tempos, né? É, mas eu não tenho essa pretensão. Eu só quero entender o jogo. Léo, eu serei. Léo, se tu for treinador, Léo, o que tu vai levar de pau no sala de redação não tá escrito de... Mas aí eu vou te defender, Léo. Eu vou te defender, Léo. Fica tranquilo. Obrigado. É. Mas vem cá, mas aí eu vou estar na imensa maioria, né? Sim, pra ti vai ser barbada. Como tu já leva pau aqui todos os dias mesmo, todo mundo leva pau aqui no sala. Eu quero ser técnico porque o Olerite, como diziam os antigos, é mais gordo, Pedro. É uma carreira desgastante, claro, a grana é pesada, né? A grana é alta. É tão desgastante, Léo, que o Anderson Moreira infartou. O Muricy teve que largar, Guerra. O Muricy teve que largar a carreira. O coração dele não dava mais jeito. Lembram do Ricardo Gomes, que teve também, derrame? Um AVC à beira do gramado. Então, muita pressão, muita cobrança. Mas eu quero mesmo assim, Léo. E a jornada é pesadíssima, mas enfim. O que que o Tolisano, conversando, falando sobre o time, ele disse, é um jogo que para nós vai ter um antes e depois, é a decisão. E no final eu perguntei para ele, vem cá, o Inter reclamou aqui muito num penúltimo jogo do gramado, e ele assim, Juventude. Tu vê como ele já tá antenado contra o Juventude. E assim, como é que é o gramado? Aí ele deu uma risadinha assim, é, ele não é que nem o do Beira-Rio. Aliás, poucos na América do Sul são como o do Beira-Rio. Ele causa dificuldades, tem alguns jogadores que demoram a se adaptar. Pros padrões nossos, ele é bom. Mas para quem está acostumado a jogar no Beira-Rio, ele pode causar problemas. Mas a risadinha dele me deixou muito claro assim, de que ele vai usar desse artifício. Ele vai usar desse do gramado, porque o time dele está adaptado, e o Inter não. Né? E eu agregaria um outro ponto, que eu concordo com o Guerra e com o Pedro, que a superioridade técnica do Inter e do Táchira, ela é maior do que a distância daqui à Venezuela. O Inter é muito melhor. Mas tem um desgaste da viagem. O Inter viajou no domingo. O Inter termina o jogo sábado às 9 da noite e viaja 12 horas depois, uma viagem longa. Tem todo esse processo de logística que é complicado, de viagem, que é, pode sim, que pode interferir. Mas tem um jeito... tecnicamente, Maurício, o Inter é melhor. Tem um jeito de diminuir a dificuldade, que é clara, porque afinal você está jogando contra um time que está na Libertadores, não é porque o governador ou o presidente da Venezuela decidiu. Ele teve os seus méritos para chegar no mercado dele e jogar uma competição continental. O que não diminui a enorme diferença técnica dos times. Mas mesmo enfrentando na casa deles, num país onde o futebol é terceiro ou quarto esporte, portanto o fator local não faria diferença mesmo que houvesse torcedor. O gramado é ruim, mas não é tão ruim quanto da montanha, mas ajuda o Ramírez, e eu tô falando de um treinador que na semana passada foi eleito treinador da semana pela Comebol, que tem 19 gols recentes em jogos do Internacional, que acaba de reverter uma situação sobre o Juventude e que tem crescimento a olhos vistos no time que ele comanda, mas se ele conseguir traduzir perfeitamente o que o campo lhe disse sábado passado, ele diminui o risco. E eu estou falando de escalar jogadores que, ao invés de concorrentes ou excludentes, são complementares. Se ele conseguir perceber que não só pode, como deve jogar com o Galhardo e Yuri Alberto, porque isso aumenta a sua letalidade, a sua capacidade de fazer gol, e não diminui em nada o seu conceito de futebol, isso melhora para o Inter. Tanto hoje como no fim de semana contra o Grêmio na final do Gauchão. Né, Maurício? O bacana é que todo mundo tem a sua opinião. Tu vê, a Confederação Sul-Americana escalou como melhor treinador daquela semana o treinador que deixou o Yuri Alberto no banco e botou o Marcos Guilherme para jogar. E ganhou de 6-1 e jogando bem. Aí é que tá a resposta da Comebol, tá aí. Maurício, agora pode ficar melhor, né, Pedro? Maurício, contra o Táchira, eu quero ver o seguinte: Olímpia. Vocês estão vendo evolução no Inter e no Grêmio. Eu quero ver domingo quem evoluiu e quem não evoluiu. Isso é que eu quero ver. Mas ambos, Pedro, evoluíram. Os dois evoluíram e um pode ganhar. Ambos evoluíram. Um vai ser campeão gaúcho, outro vai ser vice. É, um vai ser campeão gaúcho, outro vai ser vice. Mas eu quero ver quem é que vai jogar bem. Tem danos, né, Pedro? Obviamente, né? Olha só como o Grenal é gigantesco, né? A gente já pulou pra ele. Muito. Hoje tem Libertadores América e nós pulamos pro Grenal. Mas aqui, tu tá com maneiras na igreja. A igreja é domingo, assim, é o que interessa. Tem maneiras de ganhar, Pedro, o Grenal, claro, né? Diversas elas. Mas a vitória no Grenal, ela não causa nenhuma reunião na segunda-feira pra analisar, né? Né, eu digo assim, uma reunião séria, né? Derrota sim. Só que aí tem derrotas e derrotas. Tem derrotas gigantescas e não. Eu tô projetando. Já carrega um peso, né, Potter? Claro. Derrota que o Ramires teve no Grenal, o único que ele jogou até agora, ela não causou uma derrota equilibrada pra ele. Porque foi um chute meio maluco e tal, que deu a vitória pro Grêmio. É, exatamente. Agora vamos imaginar o contrário. Né? Se o Renato o treinador naquele dia, naquela noite, e aí o Inter teve aquela bola no pé e o Inter transformou aquilo em 6, 7 chances de gol e ganha o Grenal 2-1, já tava 2-0, o Léo Xu acha aquele gol, o bicho pegaria sim, pro Renato, porque Renato talvez saísse antes, claro. Mas aí tu cai no histórico de novo. Se o Internacional vencesse esse Grenal que nós estamos falando, o mais recente, seria a continuidade de uma quebra de um ciclo que vinha de 2 anos do Grêmio. Então a gente teria dois jogos sem perder para o Internacional. E por que que a gente foi falar de novo já no Grenal, como tu acabaste de citar, Potter? Porque é uma semana que tem o Inter na Libertadores, o Grêmio na Sul-Americana, os dois fazendo boas campanhas, mas automaticamente está linkado ao domingo, porque eles chegam nesse momento tendo a possibilidade de continuar uma sequência muito positiva dentro cada um da sua respectiva competição. Mas é inegável, acho que alguém citou agora aqui na abertura do Sala, que daqui a pouco, se tu constrói um bom resultado, o Inter hoje, o Grêmio na quinta-feira, naturalmente tu já dá uma arrefecida, porque de novo tu vai estar pensando no Grenal. Porque ele tem esse peso, né? Não só pelo clássico, mas principalmente pela disputa de título. Essa é uma das coisas jarro meio cheia que vale a pena a gente ver. A gente, que eu digo, não falando por todo mundo, mas eu quero dizer isso ao microfone do Sala, dos 50 anos. Sim, do Sala. Tu não vai falar por mim, né? Não, de jeito algum, não teria essa pretensão e muito menos essa competência. Mas isso, o que eu quero dizer, Pedro, é que a gente tem que se dar conta que Grêmio Internacional nessa semana estão por se classificar imediata e antecipadamente nas suas respectivas competições, e isso é muito forte, isso é muito importante. O Inter hoje, na virada de um turno, pode estar encaminhando a sua classificação em duas vagas da Libertadores da América, e o Grêmio na quinta-feira jogando contra o Lanús, onde só há uma vaga na Sul-Americana e uma por grupo, também na virada de fase, dentro da fase de grupos, o Grêmio pode estar encaminhando a sua classificação. Isso tem valor, isso são treinadores conseguindo fazer os seus times tendo sucesso, construindo, é importante. Estão prontos? Claro que não. Qual é o teste? O teste é um contra o outro, sem dúvida, mas eles não têm culpa de terem sido até agora adversários deles, times inferiores. Quando se enfrentaram, a diferença foi um gol só, a 48 do segundo tempo, mas se marcou o Sportivo, o Inter vai lá ganhar do Sportivo. Se o Grêmio teve o Taguara, Tarágua, ganhou do Tarágua, 1-0. Pronto, é isso. Arábia, Maurício, só um detalhe, tá? É o primeiro Grenal, claro, só pra lembrar, teve um Grenal do ano, mas é o primeiro Grenal desse confronto. É o primeiro Grenal da era Thiago Nunes do Grêmio, né? E acho que os dois times estão muito melhores do que naquela noite de sábado, né? Sim. Foi uma noite de sábado, bem tarde, isso aí. Foi o Grenal Thiago Cerqueira. Exatamente, né? O melhor horário de Grenal da história. Thiago, parabéns, Thiago. Não sei porque não conseguiu mudar também agora os de domingo aí, para passar para sábado às 10 da noite. Porque aqui, né, pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa toda, né? E nós tivemos de presente aquele Grenal. Então, eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer no Grenal mesmo, porque são duas ideias. Eu não sei se eu posso chamar o Thiago Nunes de uma ideia nova, mas eu tenho certeza que um outro ímpeto no... Pode chamar de diferente, né, Potter? Não, porque eles são parecidos, né? Eu diria que o Thiago Nunes está fazendo aquilo que é possível fazer no Grêmio. Sim. Acrescentando uma robustez defensiva que o time não tinha, solidificando esse processo. E, bom, e aí é o que tem, né? Eu acho que Pedro, o Grenal é mental, principalmente pro Inter, Léo. O Grenal é mental e principalmente pro Inter. Vários jogadores do Inter ali perderam muitos Grenais. E enfileirados. E depois o Grenal tem as redes sociais do Teus Henrique, do PP, do Dourado, exatamente. Pega a frase do Dourado no final do último Grenal. Não que, obviamente, a questão tática, técnica sempre vai ser importante para um Grenal. Agora, tirar da cabeça do Inter aquilo ali, né, porque aparentemente aquela vitória no Grenal com o Abel Braga não tirou. Porque bastou uma derrota para já ter a declaração do Dourado, né? Para dizer que não querem decidir, chega na frente do gol, não chuta. Aquela, né? Foi até uma questão técnica, mas é muito mais mental, né? Ele coloca como mental, né? Qual é a frase exatamente, Bagé? Tu que decorou? Não, mas tu tem razão. Ele disse que a gente parece que tem medo de ser feliz. Na hora de definir, por vezes não definir. Medo de ser feliz não é técnico, não é tático, é mente. Mas não lhe parece, Potter, você na condição de um colorado que já teve muito Grenal ganho, muito Grenal perdido, mas não lhe parece que daquele Grenal do sábado para agora, os jogadores do Internacional, de modo geral, estão mais confiantes, aquilo está mais distante, essa pecha de eu vou entrar e eu não posso é perder. E eu tenho a impressão que a confiança cresceu nesse sentido aquele até o Grenal do fim de semana. Certamente, aquele Maurício, jogo, certamente. Potter, aquele jogo foi o sexto jogo do Ramírez. Eu acho que ele não tinha 10 sessões de treino. Bom, então imagina, o Thiago Nunes então vai ser o sétimo, né? Porque tem Lanús. É o sétimo jogo. Não, o Maurício, sétimo jogo dele. O Maurício fala da confiança. Mais pelo grupo de jogadores, Léo. Isso, jogadores, não é o treinador. É os jogadores anteriores ao Ramírez, porque boa parte dos que estavam em campo perdendo com aquele gol do Léo Xu estavam em campo na vitória de 2-1, dramática de último instante. Então, pra eles é que tá diferente, de lá pra cá. Tem 19 gols em 5 jogos, tem goleada, claro, tem tudo isso. Mas a confiança vem, Maurício, porque o trabalho tá evoluindo, porque os jogadores estão entendendo o que o técnico quer, que os movimentos estão ficando mais naturais, e isso vai trazendo confiança. Os gols, o time está fazendo gols, está ganhando, né? O Inter tem, dentre os brasileiros, o melhor ataque da Libertadores. É o time que mais cria chances de gol, tem 16 chances criadas de gol, tem 10 gols. Isso vai trazendo confiança. Então, porque era um começo de trabalho, ainda é um começo, mas eram 6 jogos, né? Eu tenho certeza de que se chamassem o Renato e o Ramires lá naquele Grenal na véspera da Páscoa, os dois teriam fechado questão assim, empurra esse Grenal mais pra frente, a gente não quer esse Grenal agora. Porque ele era um Grenal que levava do nada pro lugar nenhum, que é só pra trazer incomodação pra quem perdeu. Pois é, mas esses... Mas eu acho que tem um peso esses números diferente. Aí precisam ser analisados, porque tanto o Grêmio como o Internacional, que estão fazendo goleadas, que estão ganhando, que estão liderando, eles estão em chaves que são fáceis. Eu diria assim que o único problema que tem é esse Lanús aí, tá? Fora disso, são mas adversários aí tão menores. Né, Pedro? Não, tá bem, mas não vamos nos enganar com isso, né? Vamos ver no Grenal. Mas eles vão chegar ao Grenal, rapaz. Mas claro, mas outro dia nós falamos exatamente isso. Qual foi o principal confronto que Grêmio e Inter, nesta temporada, tiveram de mais peso? Justamente o Grenal. Beleza, a gente vai ter um monte. Como disse o Léo, era o sexto jogo do Ramires. Não era o Thiago Nunes. Só que esse pacote do Grenal, ele está muito mais ligado a esse grupo de jogadores. O Grêmio chega... Ontem nós discutíamos isso, e eu até falava com o Potter também em outro programa que a gente participa, que é o seguinte, se a gente fosse pegar a questão do favoritismo, o que que a gente chega, se é que existe favoritismo para esse momento? Talvez alguma coisa leve, daqui a pouco vai dizer assim, pelo Inter, porque o Inter está fazendo mais gols. Mas aí a gente vai discutir os adversários, que também vale para o Grêmio. Pelo Grêmio... Tem o mesmo número de gols praticamente, Bagé. Em Grenal. Mas aí que nós vamos chegar... É a questão, Léo, muito mais dessa parte motivacional, que não é de agora. Assim como se o Ramires não tem tantos jogos ainda para mudar, será que ele conseguiu mudar esse ímpeto e impacto emocional? Porque são os jogadores do Inter que dizem isso. A última entrevista pós-Grenal foi de um jogador que é capitão do Internacional. E que ele chega na maior das sinceridades e diz... Cara, parece que a gente tem medo de ser feliz quando é Grenal. Mas o papel do Ramires nesse caso, o papel do Ramires nesse caso, Alex, me parece ser, como gestor de grupo, normalizar o Grenal. O Grenal não é o jogo para o Inter entrar no domingo dizendo agora vai, agora eu vou provar que isto, que aquilo. Não, mas é que é uma final, Maurício. Não, eu sei, mas... É que naturalmente ela tem essa pressão. Mas já tem naturalmente, não precisa o treinador, por exemplo, na sua pré-eleição, dizer assim, tá todo mundo dizendo que você só perde em Grenal, provem para eles. Isso já está no ombro do cara. Ele vai ter que dizer, escuta, façam o que vocês estão fazendo, porque a chance de ganhar o Grenal aumenta. Ele nem vai dizer isso, ele vai olhar pro Dourado e vai dizer, o Dourado aqui diz que nós não ganhamos o Grenal. Ele vai olhar pro Dourado e vai dizer isso, claro que vai. Agora, o Grenal domingo é diferente. O Grenal domingo, quem perder, fica mais longe do título. E longe do título é ruim. É um Grenal que tem peso, sim. Tem peso, claro. Então, ele já tem peso suficiente para você botar outro piano nas costas dos caras. O Grenal já é pesado suficiente. Mas não era como o primeiro Grenal. O primeiro Grenal não tinha esse peso todo, tem. Claro. Quem perdeu o Grenal pode até reverter. Mas fica atrás e fica com menos chance de ser campeão gaúcho. Eu estou dizendo aqui uma obviedade. Então, o Grenal tem peso sim, domingo. E até por isso eu quero aplaudir. Eu não sei o que é que vai fazer porque o Internacional nunca sabe a escalação. O que vai fazer amanhã, o quinta-feira, é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes virou Jorge Jesus. A folga para o Grêmio é ontem, hoje e amanhã. Quinta é time titular. Sexta folga, sábado folga, domingo é titular. Folga fardado. É isso aí. É Jorge Jesus. Parabéns pro Thiago. É assim que um time pega entrosamento, ganha jogos e vira confiante. Eu também gosto desse modelo. Esse modelo é um modelo que repete, se repete, entrosa, se entrosa, melhora. Verbo vai levando pro outro. Ele não tem tempo de treinar, né, Maurício? Ele tem pouco tempo. O Thiago assumiu... Fechou 2 semanas, né, Bagé? Sexta-feira passada fechou 2 semanas, né? É. Então assim, ele não tem tempo de treinar, ele tá treinando no jogo. Como é que ele vai azeitar a máquina dele? E assim, essa conversinha do Thiago, de que o legado do Renato, a gente tá ajustando nada. O Grêmio mudou a forma de jogar. Ele tá evitando polêmica. A conversa tá certa, né? Ele tá evitando polêmica. Ele não conhece o Oderich. Se ele conhecesse o Oderich, ele mudava a frase. Claudião, te apresenta lá, Claudião. Aliás, Maurício, publicamente quero te parabenizar. Parabéns, Maurício. Bem, amigos. Obrigado. Me senti representado. Tu trouxe ele abriu, né? Não, e o Maurício... Ele abriu a situação. O Maurício foi lá e pegou o X da questão. O Renato tinha um dirigente, não. É o Cláudio Oderich. Tinha jogadores, não. O Tardelli e o Thiago Neves, que o Renato confirmou. O Oderich, o Renato não confirmou, porque ele, segundo ele, não quis dar cartaz e tudo mais. Mas o Tardelli e o Thiago Neves, ele teve a coragem de dizer: olha, sim, os jogadores ficaram a menos do que eu gostaria, do que todo mundo imaginava. Os nomes foram citados por mim, não por ele. Ele teve a grandeza de confirmar. Por isso que eu repito que um dos três melhores comentaristas do país é Maurício Saraiva. Obrigado, fora Pedrinho. Disso, é uma nulidade absoluta. Obrigado, como comentarista, o cara agora, é de mó. O Renato me pareceu muito magoado, né? Muito magoado. E assim, ele não digeriu. Parece fim de casamento, fim de namoro, né? Quando termina, sai um para um lado, outro para o outro. Com rancor, né? O Renato, ele tá machucado. Pô, eu tô assim aqui em casa, sem fim de casamento. Isso aqui é o problema. É que ontem teve eu até falei no Esportes ao meio-dia há pouco, eu vivi um curto, pequeno e logo decidido dilema, que era o seguinte: o programa nacional, o Renato um personagem nacional, e é claro que muito mais se falaria do futuro do Renato, até por ser candidato a uma seleção brasileira, se o Tite largar a seleção. Então era tudo muito no futuro. Mas a primeira pergunta, claro, viria em cima do que ele recém tinha feito. E quando ele dá uma resposta em que se não cita nome, mas deixa muito claro a que personagem está se referindo, eu tinha dois caminhos: passa batido porque para o Brasil interessa menos, ou contextualiza porque é jornalístico contextualizar. E eu fui na letra B, porque olha, essa frase é a partir de Cláudio Oderich, um vice-presidente. O Renato confirma ou não confirma? Eu não saía afirmando, né? Para o Renato poder confirmar. Quando ele não dá o nome, Pedro, mas imediatamente cita praticamente as coisas que o Oderich disse, fica muito claro a quem ele estava se referindo, e aquilo magoou, porque ele voltou no programa algumas vezes a essa figura. Quando o Oderich, né, fizer frase sobre o sala de redação, que vai vir. Vai ter uma reunião no dia seguinte convocada pelo Oderich. O que me chamou a atenção, Maurício, ele disse que chora, né, quando ele... E o Romildo anuncia, chora muito, segundo ele. Ele disse, depois o Romildo vai conversar com ele, depois de acertar a saída, no hotel, eles choram abraçados, e depois os jogadores vão no quarto dele e ele expulsa os caras. Foi traumático. Então é muito traumático. O Renato, ele vai precisar de um bom tempo até que ele volte ao mercado, mas ele precisa digerir isso. Ele não pode assumir um time ainda tá fresco essa, isso na memória dele, né? Exato, ainda tendo isso para digerir na cabeça dele. Mas sabe o que me surpreendeu, Renato... Alex? O que me surpreendeu foi ele dizer, em dado momento, quando eu perguntei a ele: escuta, agora quando você pegar um clube, você vai pegar um clube competitivo para botar faixa no peito, taça no armário, ou podem lhe chamar para evitar rebaixamento? Eu tava certo que ele ia dizer: não, eu quero um clube para ser campeão. Não, o desafio que me interessar, se for tirar do rebaixamento ou ser campeão, se o desafio me impressionar, eu vou. Ou seja, o mercado dele, o leque, Alex, tá aberto para o Flamengo, que joga para ser campeão, ou se um Santos se atrapalha e fica perto do rebaixamento. Pode ser. É que claro que ele estabeleceu um patamar agora, inclusive de salário, de ser um dos principais técnicos brasileiros, um pouco diferente, né? Se a gente pegar, o Léo falou ainda da maneira que ele está ressentido, ainda magoado, é que a relação do Renato com o Grêmio, ela é rara no mundo do futebol. Talvez a gente vá pegar aqui na América do Sul, quem sabe o Marcelo Gadiardo, pela relação que ele tem de idolatria como jogador, como técnico também, com a torcida do River Plate. O Renato era esse ídolo. É muito difícil separar o Renato ídolo, né, o maior da história do Grêmio, indiscutivelmente, o homem gol, como é chamado pelo torcedor, do Renato treinador. E essa relação, ela era com essa força também interna. O Renato, outrora, no momento ruim do Grêmio, ele emprestou dinheiro para o Grêmio. Então o Renato tem uma relação que ultrapassa a questão profissional, né? O Renato tem sentimento pelo Grêmio. Isso é difícil de ser rompido, né? E mas será, que o Renato, que tem, será que o Renato sabe por que o Oderich veio a público? Porque o Oderich veio a público. Eu até estava na jornada e questionei ele no balanço final. Mas por que ele veio a público contra o Renato? Pelas porque vitórias não estava legal, né? Pelas vitórias que o Renato vinha conseguindo. Não, pelo momento que era ruim. Pois então, é aquele negócio. O cara me meteu o pau. Sim, mas por que ele te meteu o pau? E era a função dele, né, Olga? Por quê? Eu quero saber por quê. Foi de graça? O cara não gostou da camisa que eu tô, do sapato que eu uso? Não. O cara fez isso porque nas últimas 6 decisões nós tomamos pau. Me parece que... Ah, bom, então vamos pensar na situação, por quê? Me parece que, pelo que o Renato relatou, da relação muito próxima dele com o Romildo, não haveria mudança se não tivesse havido a entrevista. A entrevista deflagrou a mudança. A entrevista mexeu, sacudiu os aguapés. Porque é, o Grêmio, eu concordo. O Grêmio estava tudo muito colocado, o Renato coordenando ali o futebol, o presidente lá, né, com uma boa relação com o Renato. E eles tinham uma relação excelente, tem até hoje, né, de muito respeito, e parecia irmão mais velho, irmão mais novo. E me parece que a entrevista do Odenite foi meio que para dar uma sacudida nisso, porque o Grêmio estava num estado, não seria um estado de inércia, mas num estado de acomodação, assim, de organização, melhor, não é acomodação, organização, de que as coisas estavam andando. E o Odenite sacudiu isso e provocou o debate que acabou culminando a saída do Renato. Eu acrescentaria o seguinte: o Renato tinha mais ou menos 50% de pessoas adorando ele, segundo 50% de pessoas desejando a saída dele. O Odenite foi o porta-voz disso aí. Mas sabe por que ele, sabe por que eu fiquei impressionado? Agora 6 anos quase, né, Maurício? Mas, Pedro, o que me impressionou é que o Renato, até a ligação que ele cita da Maristela, mulher dele, e até a fala do Odenite, ele não considerava que o seu ciclo tinha terminado. Entre outras razões, porque ele pediu dois jogadores que tinham chegado para a sequência do trabalho a pedido dele. Um deles, Thiago Santos, o outro, Rafinha, para quem ele ligou. Ele ligou para o Rafinha. Então, ele imaginava que ia dar jeito de começar um novo ciclo com os jogadores que ele pediu. A fala do dirigente é que foi determinante para que ele mudasse de opinião. Não foi que ele chegou à conclusão: saturei, não dá mais para mim. Não era Maurício, isso, não. Eu penso um pouquinho diferente, Bagé. Eu acho que o que azedou a relação foi uma coisa chamada Independiente del Valle. O Grêmio não, em momento nenhum, o Grêmio cogitava ser eliminado. E aí levou uma pancada e se perdeu. Aí entrou em rota de colisão geral. Por quê? Por que o Grêmio comandou contratar jogadores? Para jogar a Sul-Americana? Jogar o gauchão? Não. O Grêmio mandou contratar jogadores porque olhou para frente e disse: não, Independiente del Valle nós passamos. Nós vamos jogar a Libertadores. E aí, meu amigo, abriu a cortina e a Libertadores não estava mais. O tombo foi grande, sabe? Tem algumas coisas no jornalismo, né? Principalmente no futebol. A forma que a gente como acaba... perdeu, né, Bajano? Mas a forma como vinha perdendo, Pedro. Porque as finais da Copa do Brasil, quando teve a frase de que não, torcedor pode ficar tranquilo, frase do Renato, que nas finais vai ser diferente. O que foi diferente nas finais? Tirou o Vanderlei do gol e botou o Paulo Vitor. E o Alisson por dentro. A maneira de jogar foi a mesma. Então, eu tenho batido muito na tecla agora desses primeiros jogos do Thiago Nunes. Ah, o Thiago Nunes está jogando com gente fraca. Ah, o Thiago... Beleza. Sabe o que ele está fazendo? Ele está ganhando todas. Porque o Grêmio é mais competitivo. Isso mudou. Então, se a gente pegar, por exemplo, tem algumas coisas no futebol que, anos depois, elas são desvendadas. Porque tem uma maneira de se falar, principalmente no futebol da várzea, que a gente diz assim: ó, aquele 5 que entrou agora no segundo tempo, ele entra para fazer o serviço sujo. Ele só vai fazer falta. Ele vai ser o cara que vai ser odiado pela torcida, mas ele vai trancar o jogo do adversário. Eu não sei se o Odenite também não fez isso. Aliás, porque foi só o Odenite que botou a cara para bater. O Odenite, eu não sei se o Odenite estava instruído ou não por outras pessoas. Ele trouxe pode ele. Ser, mas chega, né? Chega, sendo instruído ou não, chega. Eu, a propósito disso, eu quero fazer uma declaração aqui, Maurício Sarava, muito importante. Diga. Esse tal de Thiago Santos aí, que eu defendi para vir jogar no Grêmio. Você e o Léo. Eu e o Leonardo, exatamente. Que somos os mais competentes aqui. Disparado. Né? Claro. Bom, ele está avançando muito. Ele tá pifando os caras. Achei que não você ia reclamar é pra disso. Ele isso, rapaz. Eu quero ele ali olha na aí, frente Léo. Dos olha aí, ele quer um volantão, tá? Que não jogue. Não sai do lugar, tá? Se não, vou mandar atrás do time. Tá muito enfeitado. Ah, vai ser muito parceirinho. Enfeitado, claro. Parceirinho eu não te trazia, rapaz. Claro, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não defendia a contratação dele. Pedro, volante que não suja muito o calção, bom. Pedro. Volante isso. Que não suja o calção, a roupa manda sempre. Agora mesmo. Tu vê. Mas agora domingo, quando ele faz uma falta de cartão amarelo e encara um sujeito do tipo, vem cá que eu sou homem e tal, ali você se sentiu representado, né? Deu uma confusão, ele tava no meio, tava bom. Agora sim. Maurício, olha aqui o que chegou, ó. Gimo álcool. Boa. 70 aerossol. Sabe o que é? É a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E quando tu sabe que é Gimo, a qualidade é comprovada, né? Isso não tem dúvida. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. A Roder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. E se tu tá procurando um ar-condicionado, tá começando a esfriar, né, campeão? Ah, vai precisar de um ar-condicionado quentinho de noite? Então olha aqui, ó, conheço o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea, Frigelar, frigelar.com.br. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. 41 minutos, o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora, grande vinho brasileiro. Já pensou ter conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Bom, a gente estava falando do enfrentamento Inter hoje à noite, e é importante lembrar que o jogo começa às 7h15 e que a Rádio Gaúcha transferirá a voz do Brasil a fim de que você tenha todo o jogo. Quer dizer, aí, sei lá, congestionado, tem que botar, então já sabe, né? A Rádio Gaúcha tá legal, tá sem problema. Pergunto, o Leonardo, tem escalação do Inter ou vai ficar para a última hora? Fica para a última hora, Pedro. A grande dúvida é se ele começa com o Yuri mesmo, se ele vai manter a formação do Palácios segundo. Faz teste, né, Léo, antes do jogo, para ver se pode jogar ou não, né? Exato. Se viajou para Venezuela, que tá apto, né? Tá apto. Acredito. Senão seria mais interessante ficar em Porto Alegre para curar, né? Para poder pegar granais. Exato. Mas para mim essa é a grande dúvida, Potter. O Tyson volta, o Maurício vai pro lado, como eles fizeram, e ali eles alternam muito de posição, estão trocando de posição bastante. O Maurício, apesar da juventude, é um cara que já tem 2 gols e, se não me engano, são 6 ou 8 assistências. Para um meia, começando a cumprir aquilo que se espera dele. É, e aí do lado direito vai ver se joga o Yuri ou se joga. Jogando o Yuri, eu não descarto que eles resgate algo que ele fez no segundo tempo da estreia dele contra o Ipiranga e fez no segundo tempo contra o Always Red, em que ele adota um sistema com 2 atletas. E aí o Yuri não vai ser menos Yuri correndo atrás lateral, fechando espaço, jogando pelo lado. Porque a parte interessante, né, Léo, é o seguinte, é que botar o Yuri Alberto ao lado do Galhardo, porque eles não são excludentes, eles são complementares, aumenta o poder de fogo de um treinador que quer o seu time propositivo e ofensivo. Mexe no conceito essencial dele de ter a bola, de pôr jogo. Pelo contrário, ele fica ainda mais perigoso. Se fosse uma mudança que acarretasse ele trocar o jeito de ver futebol, olha, em vez de propor, eu vou reagir. Não quero, então não vou botar esse. Não é o caso. Ele está trocando um Palácios meia atacante, que ainda está longe da melhor forma, entre outras razões. O próprio Ramires deu essa informação. Essa é a vantagem. E não precisa, Pedro, levar a vida. Não, não. É boca livre, é boca livre. O Palácios, Pedro, que não chegue com vinho chileno, porque na tua casa não entra vinho chileno. E o que que tu tem aí, Pedro? Não, não, eu tenho vinho bom. Aurora. Ah, que espetáculo. Não, Léo, eu tenho um talhado, Aurora Gran Reserva. Espetacular. Não, já mandei pro Escola e pra Rosane, fico me pedindo vinho. Aí o Luigi me ligou, me manda também aquele italiano Giovanni. O Giovanni quer vinho também. É, vai comprar, italiano. Vai, para com isso. Tá, e aí, Pedro, mas aí voltando, Pedro. Eu quero o Fala com Tinga. É, mas assim, Guerrinha, o Guerrinha falou uma coisa interessante no primeiro bloco ali, né? Sobre colocando o time com força máxima, né? Porque todos os jogos, Guerrinha, de alguma maneira, interessavam, né? Porque o Grêmio vai ter uma maratona bem parecida com a do Inter no mês de maio. O Grêmio tem Lanús quinta, Grenal domingo. Aí ele tem uma viagem pra Aragua. Venezuela. Vai o time Z. Nessa vai o time Z, né, Potter? Não aí vai aqui, nem o Thiago. Aí é melhor ficar em Porto Alegre treinando, né? Uma semana de descanso, aí tem Grenal, ainda mais porque tem o segundo. Aí depois ele vai ter que viajar pra pegar o La Equidad. Também não sei como é que vai. Talvez já classificado. Não. Talvez campeão já gaúcho ou não. Se o Grêmio ganhar do Lanús. Tá, acabou, né? Deu, o Grêmio tá classificado. É como o Inter. O Inter ganhando hoje, o Inter tá classificado. O Inter vai a 9. Tá aí, depois pode usar misto. Claro, semana que vem. Se o Inter ganha hoje, mais fácil ainda. Porque semana são dois que vem contra o Olímpia vai cheio de reservas, não tem necessidade de ir. O Inter ganhou. Aí é o poupar correto, né? Bagulho lá, né? Aí é o poupar correto. Aí é um poupar inteligente, né? Aí, porque aí, ó, a primeira partida do Grêmio, o Grêmio tem duas viagens. Acaba o gauchão, ele pelo tem... primeiro. Também, Pota. Sim, passa claro. Também pelo... E aí deve aparecer uma Copa do Brasil no meio do caminho. Em seguida. É porque agora, dia 3 de junho, já tem data 13/8, se não estou enganado. América e na América termina. E se não me engano, é na sexta ou no sábado já começam as Olimpíadas. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte: olha, se tiver que apostar em Grenal, aposta no segundo. Que eu fiquei, porque bom, eu tenho uma mínima. Já pode ficar à disposição. Então tem uma mínima data aí, Bagé. Tem uma mínima. É. Mas vontade, no mesmo campo, assim, né? No mesmo campo da do sim, off, Grêmio, da questão. O Grêmio não vai levar para Venezuela ele, né? Para jogar contra a Aragua, né? Não, mas aí o problema em relação ao Kahneman é que o Kahneman, do jeito que é, a excelência de zagueiro que ele é, depende de vigor, explosão, tempo de bola. Ele tem que estar muito no casco para ser o zagueiro de seleção argentina que ele é capaz de ser. Porque ele não tem atalho. Ele não é como o Jeromel, que consegue jogar no atalho se preservando. Não há como se preservar no caso do Kahneman. Não. E se ele entra num jogo, Alex, menos do que 100%, ele é muita força, né? E passa o cara por dentro dele. Pô, cadê o Kahneman que não pegou? É porque o Kahneman não podia estar jogando. É que a vantagem do Kahneman é justamente o bote, né? É, aquele é isso. Um pra um. Tu pega o Jeromel, por exemplo. O Jeromel é um jogador de antecipação, um jogador mais leve, que faz leitura de jogo, né? O Kahneman não consegue jogar menos de 100%, né? Talvez seja isso também. É, e o Kahneman, ele precisa jogar. Se ele quer ir pra Copa América, ele precisa jogar, né? Aí que tá a volta no Grenal direto. E tem convocação nessa semana. A CBF é sexta. A AFA deve ser, geralmente é domingo, entre domingo e segunda as convocações. Pra sorte do Grêmio, o Juan tá dando uma resposta interessante. Muito né? Boa, muito boa. Zagueiro de velocidade, boa colocação. E que bom, Pedro, que tem um complemento fundamental, que é essa volta do Jeromel, né? O Jeromel, ele agora, uma outra coisa que eu não consigo concordar facilita, com vocês, né? É a possibilidade do Cortez ser titular do Grêmio. O Cortez tem 5 anos do Grêmio. Mas é pelo estilo do Thiago. Eu não, aposto não, que joga o Cortez. Não, também. Eu aposto que joga o Diogo Barbosa, porque o Grêmio agora tem 3 volantes. Vai botar todo mundo pra trás. Mas um deles, pelo menos. Vocês querem retranca? Não, mas não é. Não é isso. É isso. Lembrando que vocês já apostaram isso ontem, tá? É. Não repito a aposta. Não, só tá apostado, não precisa gastar mais dinheiro. Tô lembrando, Pedro. Não, eu só quero lembrar dois números do Cortez. Ele tem 2 gols e 0 cruzamentos em 5 anos. Cruzamento com consequência, né? Mas agora sem ele não está sendo... tem 1,5 milhão. Mas é que tá, Pedro. É que essa maneira do Thiago Nunes... Eu concordo contigo. Só na foto, sabe quem é que eu colocaria? Eu não colocaria o Diogo Barbosa. Eu colocaria o Guilherme Guedes. Não, o Guilherme Guedes é titular do Grêmio também. Ele é profundidade. Ele bate bem na bola. Ele tem um histórico maravilhoso de quem acompanha a base do Grêmio. Então eu colocaria ele. Mas como não é possível ele, é possível o Diogo Barbosa... O Diogo Barbosa, a chegada dele, ele comprovou que o Grêmio ainda precisa do Cortez. Porque o Diogo Barbosa é um jogador... Para com isso. Ele não tomou conta do lugar. Ele não tomou conta da lateral, Pedro. Não tomou conta, mas o cruzamento dele tem consequência. Eu te boto 10, 15 cruzamentos do Diogo Barbosa que tiveram consequência. Do Cortez não tem. E como tu tem hoje 3 volantes, ou seja, tu não mas tem tá jogando meio diferente. De campo aberto... Mas um dos volantes tá meia. Um dos volantes, pelo menos, que é o Darlan, tá fazendo papel de meia e bem. Tá ótimo, mas ele tem capacidade de marcação, ele sabe recuar, essa coisa. Ele não fica que nem o outro lá, o JP, que fica olhando o jogo. Não, ele vem brigar pela bola. Pedro, tem vários, tu acabaste de me dizer, pô, te dou 10, 15 lances aí de cruzamento. Se eu te dou 10, 15 lances em que com o Diogo Barbosa em campo, o Ferreirinha virou auxiliar de lateral. Porque o Ferreira tem mais capacidade de voltar e tentar ajudar, e isso aconteceu em vários momentos. Então ele virou auxiliar de lateral. Eu não gosto também do Cortez como bom jogador. Vou te dar um exemplo. O primeiro tempo contra o Independente del Valle, eu vi o Ferreira fazer 3 desarmes. Certo? Isso não evitou que ele fizesse um gol, que aliás foi mal anulado. Tá entendendo? Não evitou. E no outro jogo ele foi auxiliar de novo e fez um gol também, e também foi anulado, mal anulado. Mas é que tá, Pedro, é que nós estamos discutindo coisas parecidas. Nenhum de nós, nem eu nem você, está dizendo que o Cortez é o jogador que tem que ser convocado para a seleção brasileira como lateral esquerdo, nem tão pouco o Diogo Barbosa. Eu tô dizendo que tem que jogar o Diogo Barbosa. Só mas, isso. Pois é, e eu estou te dizendo. Essa questão é bem simples, Bahia. Quem é que defende melhor dos dois? Hoje o Cortez. É por isso que o Thiago está colocando ele. O jogo é onde, domingo? No Beira-Rio. No Beira-Rio. O Grêmio precisa fazer o quê lá no Beira-Rio? Mas quer perder. Não, pode três perder. Volantes. Exatamente. Tem três volantes. É isso. Não, mas não adianta, mudou. Pedro. Vai botar todo mundo para defender. Nesse primeiro jogo... Não vai, ele vai o jogar, direito ele solta. Ele vai jogar com segurança. Ele vai jogar... O primeiro Grenal dele, ele vai jogar com segurança. Segurança significa tentar evitar de levar o gol. E aí, depois, no segundo Grenal, já conhecendo melhor... já vivendo melhor o clássico, já sabendo o que precisa no segundo jogo, bom, aí é uma outra conversa. Agora, esse Grenal de domingo, eu não tenho dúvida que pelo momento do Grêmio, ele não vai arriscar. Não vai. Se acabar ganhando o jogo, tá ótimo, maravilhoso. Mas não, a primeira intenção não é essa. A primeira intenção é não perder o jogo. Então, pega o histórico recente. Mas pega o histórico recente, Guerra. Indo nessa tua linha de raciocínio, porque tu perguntasse o seguinte: quem é que defende melhor? Tá bom, é o Cortez. Não que seja essa maravilha, mas é o Cortez. Os jogos, vamos pegar os jogos mais fáceis, tá? Eu sei que tem vários jogos fáceis que o Thiago pegou, mas os mais fáceis, quando ele teve que preservar, ele preservou nos mais fáceis. E foi aí que entrou o Diogo Barbosa. Eu tô indo por uma lógica do que o Thiago Nunes está mostrando. Eu não sou fã de carteirinha do Cortez e fico muito bravo com o Diogo Barbosa. Porque eu queria que o Diogo Barbosa. Porque eu queria, Maurício, que o Diogo Barbosa chegasse e mostrasse. O titular sou eu, mas ele não mostrou. E não fez isso. Não fez isso. E eu também penso, Léo, com a cabeça do Thiago Nunes, o que ele fará. Porque o Cortez garante segurança defensiva mais que o Diogo e não impede, pelo contrário, torna o Grêmio mais ofensivo pela plenitude do Ferreira. O Ferreira, se tivesse com o Diogo Barbosa, teria que correr quase 100 metros para poder fazer o auxílio ao seu lateral. Com o Cortez, que fica... Não, mas tem volante hoje, Ferreira... mudou. Não, mas um deles está perto do Ferreira no campo de frente para abastecê-lo. Tu tá lembrando um tempo que o Grêmio não marcava. O Grêmio hoje tem três volantes no meio de campo. Não, tem o Thiago Santos para fazer cobertura, perfeito? Sim, mas claro, é a forma então dos mudou. Lados do campo, Pedro. Eu só quero discutir com vocês o seguinte. O Grêmio tem três volantes, tem três jogadores que sabem marcar. Claro que eles chegam na área, o Ferreirinha fez gol outro dia, o Ferreirinha não, o Matheus Henrique no cruzamento Ferreirinha, que aliás estava pela direita, certo? Porque o Ferreirinha, ele joga se multiplica lugar. Nas suas verdade. Ações, perfeito? Então, é essa discussão que eu estou propondo. O Grêmio já tem três jogadores de marcação, tem um protetor de área que faz cobertura na área e nos lados, então mudou o Grêmio. Bom, agora quer jogar o Cortez, joga, só que... Mas a questão é que domingo, além do Grêmio mudar, muda o adversário. Eu sei. Muda o adversário. Então o adversário significa que três volantes, de repente, tu vai pegar um meio campo também do outro lado, cheio de gente. E aí, vou soltar os laterais. Bom, tu vai soltar os laterais, daqui a pouco tu leva uma bola nas costas, perde o Grenal. Vem cá, porra, tu viu esse homem aí se deu bem, ficou invicto. Não, mas Guerrinha, contra tu não Anágua, leva a bola nas costas. Leva a bola nas costas, tu levar o teu carro na Zé Pneus. É verdade. 25 verdade. Anos rodando com você. Aliás, falar nisso, tu tem notícia do Toninho Luft? Toninho que segue embaixador lá da Zé Pneus? Não, o Toninho Luft parece que tá devendo lá umas duas postações. Estou precisando passar lá, hein? Vou usar o nome de algum de vocês lá. Pra mim. Toninho, estão te chamando lá, Toninho. Zé Pneus, tá? Agora com loja em Flores da Cunha, certo? E quero dizer mais ainda, tá? Tudo que tu precisar pro teu carro, a Zé Pneus tem. Mas tem pneu de automóvel, de caminhão, de ônibus, de motor, material agrícola lá, esse carro agrícola. Tem tudo, tudo que tu quiser. Tá legal? Então olha aqui, ó. Zé Pneus com você, tá certo? Intervalo comercial, nós voltamos logo depois. E tem notícias também na hora certa. E o Sala de Redação vai logo à frente. São 2:04, seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. A Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, garante direito para a vida, a melhor faculdade de direito do Rio Grande do Sul. Basta você acessar o site fmp.edu.br. Bom, o que a gente pode dizer mais, Potter, no jogo desta noite, da escalação, das opções que tem o treinador do Internacional, enfim, aquilo que leva o Internacional para esse jogo, que se ganhar, e vai ganhar, porque tem tanta diferença, já está classificado, ainda não matematicamente, mas já dá com burro na sombra, né, Potter? Tem uma coisa muito interessante hoje, que é uma figura chamada Tyson, né, Pedro? Tyson fez uma bela estreia, né? E hoje ele volta a jogar. Lembrando, isso aconteceu no último jogo, alguns torcedores do Inter reclamaram por que o Tyson não entrava naqueles primeiros angustiantes minutos lá contra o Juventude, né? Nas redes sociais vieram falar. É porque não tá escrito, né? É, então, quando o cara não tá escrito no campeonato, ele não pode jogar. O Pedro Ernesto não pode entrar na Libertadores hoje, porque não tá escrito. Não posso. É. Não tá inscrito. Eu tenho que não tá inscrito, viajei, né? Por isso. Não tinha tempo hábil pra Potter, colocar o jogador, né? A notícia boa não é só o Tyson voltar, né? É que, em tese, do ponto alto que ele já estreou, e até surpreendente a naturalidade com que ele jogou depois de tanto tempo parado, uma semana depois, com mais treino, com o time mais entrosado, com toda a confiança que cresce geral, o Tyson, comparado ao Tyson da semana passada, vai jogar mais, Potter. E vai jogar o Inter mais pro alto, né? Essa me parece a lógica. Se o Tyson jogar tudo isso, é 8-0. E o Léo, me mandou algumas fotos aqui, eu posso até compartilhar com vocês aqui, da grama, né? Que não é a melhor grama do mundo, mas já dá pra ver naturalmente, né, Léo, que é uma grama melhor que a de Bento Gonçalves, né? Melhor. A de Bento Gonçalves é bem ruim, né? É a grama que a gente viu o outro jogo do Tátira lá, né? Melhor de Bento Gonçalves, melhor de Bento Gonçalves. Não chega a ser vantagem. É a Aurora, né? Hein, Maurício? Melhor coisa de Bento Gonçalves. Tem muita coisa boa em Bento Gonçalves, mas o melhor é a Aurora, que produz o Aurora Gran Reserva. E Pedro, uma outra coisa interessante, sabe que pode pintar Marcos Guilherme, esses caras do lado, qualquer um deles pode pintar Caio Vidal, né? Não é um completo descarte que isso aconteça, né? Mas assim, seria bem interessante que passasse pela cabeça do Ramires hoje um ataque que tivesse o Galhardo e o Yuri Alberto, para isso ter mais tempo de teste para ser observado, né? E no futebol, às vezes um teste que deu errado não quer dizer que nunca mais vai dar certo. E vice-versa, né? Que a gente precisa de umas repetições para ter mais certeza. Não, mas esse certeza, teste no último jogo deu muito certo, né? Porque deu certo. Ele estava a um minuto e ele fez 1-0. Claro, e o Juventude fez aquela bobagem de todo mundo para cima e deixar tudo desguarnecido. E depois teve um pênalti em cima dele numa jogada que também é do Galhardo para ele. Sim. O que exigiria, Potter, uma mudança dessas? E isso é uma tecla que eu bato bastante. Não adianta tirar o Palacios e incumbir o Yuri de fazer o que o Palacios faz em campo. Porque tu vai ter menos Yuri. O que o Ramires pode fazer é daqui a pouco resgatar aquele esquema. Um 4-1-3-2. Bota o Dourado na frente da área, uma linha de 3 com Edenilson, Tyson e Maurício, e os dois atacantes na frente. Ele fez isso no contra o Always Red, ele montou linha de 5, na verdade, né? Ele fez uma linha de 5, ele botou um 5, 3 no meio e 2 na frente. Ele não vai abrir mão do conceito de jogo dele, desse jogo de posição, ele só vai mudar o sistema. Mas eu insisto, para isso ele tem que estar treinado. Ele acerta em cheio. Porque aí tem o Tyson para servir os dois. Acerta em cheio, porque ele vai devolver o Edenilson aonde o Edenilson rende o máximo. E ele, tendo dois atacantes, ele não vai cravar o Patrick em cima do muro, do lado do Gandula. Entendeu? É isso aí que precisa fazer. Exatamente isso. Se fizer isso, o Inter vai entrar nos trinques. E tem o Tyson para poder servir dois atacantes também. Seria interessante ver, né? Que é uma coisa que é muito... O Inter bem escalado, bem formulado, que é uma tentativa que está fazendo o treinador, não estou dizendo que ele não está conseguindo, eu até discordo de algumas coisas, mas enfim. Mas o Inter é um belo time de futebol, e esse acréscimo do Tyson, olha, isso faz do meio para frente tem bastante qualidade, do meio para trás. E Maurício, muitas repetições, né? O Inter tem uma espinha dorsal que se repete pelo quase quarto ano consecutivo. Eu não estou muito louco em cima disso. Cuesta, Lomba, me ajudem. O Patrick tá no tempo da segunda divisão, o Rodrigo Não, Dourado Patrick, entrou. O Patrick é o primeiro do Brasileirão, isso. 17 é Dourado, é Lomba, Dourado, Cuesta, Edenilson, foi se montando ao longo. Claro, tem um tempo que o Dourado fica parado, né, Léo, aquela coisa, mas assim, tem muitos jogadores repetidos aí. Aí essas ideias são interessantes. 18, mas isso. Eu quero falar na hora boa do Ramires, que é uma hora evolutiva do time dele, por exemplo, e ele tá defendido por um trabalho e com gols, com classificação no campeonato, decisão de campeonato. Mas há uma titularidade que não se defende. E já é suficiente porque ele é pago para tomar decisões. Eu não consigo compreender, e pode ser limitação minha, o Zé Gabriel zagueiro e o Lucas Ribeiro reserva. Eu não compreendo. Porque no jogo do sábado ainda, quando o Inter faz uma partida boa, primeiro gol, o Lucas Ribeiro vê o Zé Gabriel errar um passe atrás do outro no campo de defesa, fazendo contra-ataque, é equivocado. Vamos chamar de equivocado. O Grenal que o Lucas Ribeiro fez. É verdade. Ele fez um baita Grenal. E quase fez gol. Eu concordo contigo, Maurício. O Lucas Ribeiro também acho melhor que o Zé Gabriel. Mas a diferença não é tão gritante quando tu bota o Marcos Guilherme e deixa o Yuri Alberto no banco. Bom, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai montar o modelo? Bom, ele é pago pra isso, né? Ele tem que ajeitar. Agora, tu não pode ter o Yuri Alberto, mas o Lelê, não, o Lelê falou uma coisa interessante hoje no Bola, que ele assim, não se surpreende com uma escalação de um Marcos Guilherme, um jogador com uma característica muito parecida com essa, que é aquele cara que acompanha quem tá subindo até a linha de fundo, é o, né? É o obediente. É pra marcar algum tipo de subida do Grêmio, de laterais, dependendo de quais sejam os laterais, né? Não se surpreendo com um jogador de frente tendo que marcar. E concordo com o Lelê, não é surpresa disso acontecer. Se ele botar o Yuri Alberto e não o Marcos Guilherme, o Grêmio é que vai ter que marcar, não é? Mas, Pedro, tem uma frase do Guerrinha que, tipo assim, os caras têm que se preocupar com o Inter. Os caras têm que se preocupar com o Grêmio. No Grenal. Calma aí. No Grenal muda isso, Guerrinha. No Grenal é uma divisão de coisas. Tu tem que se preocupar com o Ferreirinha, né? O Inter não vai entrar achando que o Ferreirinha é um jogador comum, né? Mas ainda mais na fase que ele tá. Claro que não. O Ferreira é o protagonista hoje. O Grenal, o Inter tem que ganhar. Eu sei que o Inter tem um retrospecto espetacular na arena. De repente vai lá e goleia, né? Mas é bom que ganhe no Beira-Rio, né? É bom, né? Porque senão na arena eu sei que o Internacional é quase imbatível lá, né? É verdade. Vem cá, é que o Inter Bagé, vem perdendo o Ferreirinha no Beira-Rio também, né? O Gabar descobriu que o passe dele pode ser comprado por 8 milhões de euros. É, o que tu acha disso tudo? É que teve essa negociação do Ferreira quando teve o litígio lá colocado pelo empresário do Ferreira, o Pablo Bueno, e que foi um cara, diga-se de passagem, né? Olha, se tem um cara que acreditava que o Ferreira chegasse nesse ponto, esse cara atende pelo nome de Pablo Bueno. Se não foi legal, bom, ele defendeu o interesse do jogador dele e realmente, eu confesso, Pedro. Ele pegou o Ferreira na reserva do Aimoré com uma facite plantada. Ele acreditou o Ferreira durante um bom tempo. Teve um período que ele levou pessoalmente o Ferreira para treinar em Ivoti, quando o Ferreira estava sem clube. O Ferreira passou pelo São Luís de Juí por uma série de contratempos. Mas enfim, o Ferreira mostrou uma qualidade e ele mostra um encaixe hoje para. E aí eu estava agora prestando atenção, faço sempre isso quando o Potter começa a falar, e o Potter estava falando sobre esse comentário do Lelê, né, a respeito de, quem sabe, um posicionamento diferente de um determinado jogador. Se nós compararmos o Grenal passado, que era um Grenal que o Ramiro estava chegando, o Thiago Nunes não estava aí, o Grêmio jogava de uma maneira diferente em relação a esses primeiros jogos do Thiago Nunes. O Grêmio joga um pouco mais avançado, o Grêmio está tendo um pouco mais de gás, está jogando dentro do campo do adversário. E o Ferreira participa disso também, Pedro, porque o Ferreira, a maneira dele jogar, como ele é muito avançado, naturalmente qualquer sistema defensivo que vai jogar contra o Ferreira hoje, tu é obrigado a duplar a marcação. Porque vai ter um cara para sair para dar o bote, dúvida. E vai ser driblado, e vai ter o cara que vai ter que ficar na espera. Porque o Ferreira, ele cria a oportunidade. É diferente da maioria dos jogadores. O Guerrinha falou outro dia sobre isso, que o futebol brasileiro, a gente reclama que não tem mais camisa 10. De fato, o clássico aquele, que não tem mais batedor de falta, e não está perdendo também o driblador, o cara do improviso. Mas não o driblador aquele sem objetivo, que até bem pouco tempo era o Ferreira. O Ferreira hoje é um driblador objetivo. Ele pega duas jogadas extremamente iguais no jogo contra o Caxias. É verdade. Uma ele dribla e chuta na trave, a outra ele dribla e faz o gol. Então ele não dá o drible pela firula, só pela plasticidade. Ele dá o drible com objetivo, ele amadureceu demais nesses últimos jogos, né? Ele driblava na intermediária. Aí eu driblei, ele driblava em qualquer lugar. Exato. Então, e o Ferreira tem uma trajetória na base do Grêmio. Me parece sim que o Grêmio não via nele muita perspectiva. Que o Ferreira, ele é emprestado pro São Luís, pro Toledo, até o Thiago Nunes falou no domingo que conhecia lá do Toledo e tal, ele é daquela região, né? Ele deu uma rodada. E depois ele vai pro Aimoré, e no Aimoré ele chega a enfrentar o Grêmio, mas ele não joga porque ele tá com facite plantar, e aí o Pablo vai no Grêmio, pede uma tratamento nova pago pelo Pablo. Exato, com célula-tronco, né? Ele tem pelo menos, Léo, dois valores, o Ferreira, além de outros tantos, drible, isso, aquilo, outro, mas dois valores ele tem demais. O Grêmio pode formatar um trabalho coletivo para beneficiar o Ferreira, ou seja, faz a bola chegar no Ferreira, para o Ferreira driblar 2-3 e dar um passe ou fazer o gol. E ao mesmo tempo, esse mesmo personagem é capaz, com o seu drible, com a sua iniciativa individual, de acabar com o time que do outro lado está todo montado, todo organizado, todo bem trabalhado, mas aí vem o Ferreira e faz uma fila de dois caras e joga no Diego Souza, ou ele mesmo faz o gol, e vai por água abaixo todo o desenho coletivo do outro time. Ele desarruma o time adversário e pode ser o cara trabalhado no seu próprio time para ser protagonista. É muito valor. Só para finalizar, tem o terceiro ponto, Bagé, né? Só para finalizar, o Ferreira, e a gente está falando, olha só, de início de 2019. E o contrato dele terminava ali. O que que faz o Pablo? Pede uma nova chance para ele no transição. E aí o Ferreira decola, porque ele é goleador do Brasileirão Sub-23, ele vai bem na Copa Federação, e até ele termina o ano jogando Grêmio e Goiás, aquela partida que o Grêmio usou as reservas, Grêmio e Cruzeiro, ele ajuda a rebaixar o Cruzeiro, ele no Egito. Tem um terceiro ponto, Léo, que o Maurício citou dois, tem o terceiro, ele joga pelos dois lados do campo. É verdade. Sabe, ele cai por, daqui a pouco ele começa pela esquerda, mas ele tem a mesma facilidade de jogar pela direita. Ele tem um trabalho hoje que está sendo muito legal, que ele está aprimorando a finalização, mas ele está aprimorando também o bater na bola, porque ele não é simplesmente aquele extrema de velocidade, que dribla, que ganha profundidade de campo, que faz... Não, ele cruza com qualidade. E o Pedro relatou aí sobre a informação do Gabardo, que buscou aí esse valor de 8 milhões, é que nesse processo, tomaram chá de camomila e acalmou todo mundo, naturalmente, cada um cedeu de um lado. Então, e aí eu volto no Pablo de novo, que acredita demais no Ferreira, e ele conseguiu, e o Grêmio, de certa nem tanto, forma... Né? Exatamente, esse ponto que eu ia chegar. Ele conseguiu, de certa forma, não deixar que elevassem a multa, porque ele acredita que o Ferreira possa sair por um valor menor, e aí naturalmente tem a questão comercial. Esse valor de 8 milhões de euros, ele só pode ser modificado se o Grêmio conseguir renovar o contrato que ele acabou de renovar. Tem que prorrogar o contrato. Ele pode vender, Maurício. Ele pode vender por 15 milhões o passe dele. Sim. E entregar os 8 pro Grêmio e ficar com 7. Não, o risco que o Grêmio corre... Foi o que aconteceu com o TT. O TT foi negociado por 16 milhões e meio de euros. 10 milhões ficaram pro Grêmio, 6 milhões e meio. Mas Alex, se 8 milhões de euros é o preço final do Ferreira, o Grêmio pode perder para o Palmeiras ou para o Flamengo dentro do cenário local, ou até se o Mecenas do Atlético se irritar. Lembra da situação, o Atlético do Jonas pode levar por 8 de euros. Lembra da situação do Jonas? O Atlético foi algo pode parecido. Levar, difícil vai ser receber, viu? Mas levar pode. O Jonas saiu por um valor menor, porque tinha sido uma negociação. O Grêmio não acreditava, o Jonas era reserva, o Duda Krefer era o presidente, o Grêmio não acreditava, não renovou o contrato dele, renovou por uma merreca lá, daqui a pouco ele saiu. Tá tudo dentro da lei, tá tudo certo. Erro do Grêmio? Sim, erro do Grêmio. Como o Grêmio errou com o Ferreira também, é o que parece bastante evidente, né? Então vamos fazer o seguinte, para não errar, chamamos o intervalo comercial e voltamos em seguida, tá? O programa tem planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora, IESA é Fiat, Fiat é IESA. Ar-condicionado é na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos. Zafari Bourbon. E Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. 7h15 da noite começa a partida, a transmissão da Rádio Gaúcha. A Voz do Brasil foi colocada às 11 da noite, portanto, você vai ter toda a transmissão, todos os detalhes, através da narração da Rádio Gaúcha, que será comandada por Gustavo Manhagol. Tô nessa barca, hein? Tá nessa barca, é? Vai melhorar o Gustavo Manhagol ou não? Será que... Não, eu vou tentar não atrapalhar. Eu vou fazer o papel que os comentaristas costumam fazer nas suas carreiras. Quando o narrador precisa tossir ou respirar, fala aí, bobalhão. Aí depois eu volto. Fazer xixi no intervalo, agora tá trocando com bola parada. É pra tomar água, Maurício, aí chama o comentarista. Eu tô com um pigarro, eu quero beber um copo d'água, eu quero atender uma ligação de celular. Fala aí uns troços, depois quando eu cutucar, para. É assim. Isso, é isso. A nossa... isso. O grupo que o Grêmio perdeu de ir para Libertadores era o grupo do Palmeiras, né? Defensa do Palmeiras, Palmeiras. E o outro? O Universitário, né? Tá, o Universitário ele tira fora. O Defensa e Justiça é chato e o Palmeiras, não precisa dizer, né? Mas o Grêmio teria hoje um jogo contra... Não sei contra quem que o Independiente del Valle tá jogando na semana. Alguém pode ver aí? Posso não ver. Sei se é contra o Universitário hoje, ou não. Joga com o Palmeiras hoje, Leite. Pois é. Então hoje teria Grêmio e Palmeiras. Hoje ou amanhã, acho que é amanhã. É, na semana, né? De alguma forma, a eliminação do Grêmio deu uma paz. Claro que o Grêmio não escolheria nunca ter essa paz. O Grêmio tá jogando alguém que queria essa paz, né? Tem razão, claro. Sim, mas assim, eu tô avaliando a semana, né, Bagé? Se a semana Grenal é mais serena, sem o Palmeiras hoje, né, do que teria com o Palmeiras hoje, porque aí o Thiago já teria enfrentado times. Bom, não seria o Thiago. Sim, a diferença seria mais tensa. O Palmeiras. Olha, seria a semana mais tensa. É que no final, se a gente pegar ao final, tá? O Grêmio ganha a Sul-Americana, aí vai se confirmar tudo isso a mais ainda, porque ganhou um título. Porque, obviamente, que todo mundo queria ter passado, né? Mas sem dúvida nenhuma seria. Seriam dias mais tensos nesse momento. E leva para Libertadores ano Renato, que vem, né? Eu concordo. Esquece que a Sul-Americana leva direto para Libertadores ano que vem. Vendo... E tipo, coloca na Recopa, né? E mais uma graninha. Mas eu concordo muito com o Guerrinha. É transformar do limão uma limonada. É que eu queria voltar pro primeiro assunto, né? Que foi a entrevista do Renato ontem, né? É o Independente Del Valle que faz essa fissura aí. É ele o causador de tudo. Ah, que ele acelerou algum processo, que o Renato não conseguiria tirar. O Grêmio estaria jogando o que está jogando hoje com o Renato... Tudo levava a crer que não. Acho que não. Tudo levava a crer que não. Porque o Renato podia se recuperar, mudar uma peça. Mudar, né? Ontem o Renato ele se repetia nas mesmas soluções, né, Leonardo? Pois é, Pedro, isso que eu ia falar. Ontem, determinado momento da entrevista, ele diz o seguinte: o Grêmio tinha jogadores e peças moldados para jogar daquela forma, queriam que eu mudasse a forma de jogar. O Thiago chegou aqui e mudou a forma de jogar do Grêmio, com as mesmas peças. É que o Renato deu uma entrevista ontem num tom de quem chegou. De quem chegou de fora. Não é quase, e não o Thiago Santos e o Rafinha, não, né? O Thiago Santos é no coração do time. Mas a forma. Mas aí que tá a guerra. O Grêmio já não tem mais. O Grêmio já não tem mais aquele toque de bola do meio-campo. O problema todo também. Mas aí era uma identificação do Renato. É, mas o Renato também. O maior problema do Renato é que o Renato daqui a pouco firmou pé em algumas convicções que não davam resultado, entendeu? Por exemplo, o Alisson não estava dando resultado. O primeiro jogador que ele botava quando o sapato apertava era o Tassiano. Não dava resultado. Exato. Então, é uma série de coisas, né, que aconteceram, e o que acarretou, fez o copo transbordar, foi o Independiente Del Valle. Eu volto a dizer, o Grêmio não contratou o Thiago, não contratou o Rafinha para jogar a Sul-Americana. O Grêmio contratou os dois para jogar Libertadores. Tu te lembra que o Grêmio se entregou pro Palmeiras, assim, ó, de uma forma. Tranquila. Mas aí o raciocínio, Leonardo, é o seguinte: não, mas é o Palmeiras. Aí quando vem Independente Del Valle, que o Grêmio perdeu da mesma forma, tomando dois chocolates, aí os caras, agora chega. Não dá. O Grêmio perseguiu uma fórmula de jogar. Que não tinha mais como sustentar, não tinham jogadores para fazer. Capacidade do treinador. Não tinha ali era a capacidade do Renato. O que eu queria dizer é que quem assistiu ontem o Bem Amigos e pegou essa parte do Renato expondo todos os problemas e não acompanha o contexto do Grêmio vai imaginar que o Renato foi injustiçado. Yeah. Parece em determinado momento que o Renato foi injustiçado por um dirigente que foi lá, que tem pretensões políticas, que não sei o que. E não foi. O Renato ficou 5 anos aqui em alguns momentos que qualquer outro treinador teria balançado e perdido emprego. Em 2019, quando o Grêmio faz 2-0 numa semifinal de Copa do Brasil, em casa contra o Atlético do Thiago Nunes, vai para Curitiba, podendo empatar, podendo perder por um gol e perde por 2 e perde nos pênaltis, qualquer outro treinador estaria fora. Não foi fora porque o Renato. O que a crônica discutiu naquele momento? O PP que errou um pênalti. Ou não pênalti, se discutiu ou por pênalti que o Grêmio perdeu. Ou o pênalti do Wellington. O pênalti não marcado, Martins. Exato. Então são coisas que naturalmente o Renato se manteve por tudo que ele representa enquanto Grêmio. Mas ele não foi injustiçado com a saída. O próprio Flamengo, né, Bagé? O 5-0 do Flamengo derrubaria qualquer um, não derrubou o Renato. Também, o Renato, em Libertadores, né? Então tá. Guris, muito obrigado por tudo, hein? Vocês são maravilhosos, tá? Beijo, Pedrinho. Vou tirar vocês e botar o alemão tem notícia. Falasse com o Toigo. Nenhuma novidade, Pedro, a respeito do nosso assunto, que é nada. O Toigo ligou pra ti, não? Não, Toigo não. Toigo me liga lá pelo dia 29, 30, Pedro. Anunciando quanto é que vai botar. Diz, olha, fica tranquilo, Garrinha, que a tua situação vai melhorar dia 5. Aliás, eu vou te dizer, quando o Toigo liga é problema. Eu teria medo se ele ligasse, melhor ele não ligar. Ao contrário, ele tem me ligado pra solução, Pedro. Janeiro, março, maio, são os piores meses pro Garrinha. Tenho 31. Tem um dia mais. 31, é. Não, mas em compensação, fevereiro 28. Quando a chefia me liga, eu já acendo vela. Melhor. É, eu também. Mano. Tem fevereiro uma fevereiro tô tem 28 e tô carnaval. Quer falar Guilherme. Contigo. Aí, diário, eu digo, isso é roubo. Eu fico invocado quando é ano bissexto. Aí me atrapalha. Aí, mais um dia pra gastar. Senhores, Alemão, o que tu tem aí, Alemão? Pedro, nós vamos falar sobre a vacina.